agora eu fico bem na frente. Eu posso me sentar aí dentro de algo? A ver. Eu não tenho como. É que caralho. Aqui tem. Aqui tem caiu. Que desalhão com isso. A ver. Ai! Não, Lúcia, não! Tira, não se escuta ainda. Não, pera, também. Cuidado.